Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, com quem vamos conversar sobre o Vaticano II. No dia 11 de outubro do próximo mês, portanto daqui por um mês aproximadamente, celebra-se o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II em Roma. O Vaticano II foi convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI. Foi um concílio que teve mais de 2 mil bispos e cardeais, teve a duração de 3 anos. Foi o concílio que mais legislou sobre problemas de sociedade, família, trabalho, paz e comunicação. Bento XVI entendeu que o Vaticano II foi tão importante para o mundo que decidiu celebrar o cinquentenário da abertura do concílio, coincidindo com o sínodo dos bispos para a nova evangelização que se vai realizar em Roma, de 7 a 28 de outubro, e também sobre o ano da fé, que tem início 11 de outubro, com a duração de cerca de um ano. O Santo Padre diz que é necessário voltar a ler os documentos do Vaticano II para redescobrir a riqueza destes documentos, que continuam a interpelar a cada cristão e que se deve também estudar o Catecismo da Igreja Católica neste ano da fé. Senhor Padre Orlando Henriques, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Muito obrigado, bom dia. Vou-lhe colocar a primeira questão, que tem a ver com o concílio, e que é a seguinte. João XXIII, ao convocar o Concílio Vaticano II, colocou como condição que não fosse para condenar erros, mas para atualizar a doutrina da Igreja. O que é que lhe parece esta condição? Bem, de facto, muitas vezes ao longo da história da Igreja, os concílios surgiram com motivação de condenar erros e de os corrigir. E isso foi bom, não pensemos que foi mal por isso. Isso foi bom porque às vezes é no confronto com as coisas erradas que se define aquilo que é bom. E a história dos concílios teve muito a ver com isso. Todos os concílios ao longo da história da Igreja foram concílios que tomaram decisões importantes ao nível da moral, dos costumes, e que chegaram a belas conclusões de fé e a importantíssimas definições dogmáticas de fé, precisamente a Igreja espicaçada pelas heresias, por aqueles que defendiam coisas contrárias. E às vezes é necessário isso. Por exemplo, às vezes questões que hoje para nós são tão simples, como tão evidentes, como as questões relacionadas com a Santíssima Trindade, Nossa Senhora como Mãe de Deus. Esta questão da Mãe de Deus, em grego Theotokos, deu uma confusão tão grande na Igreja, tão grande, mesmo em relação à pessoa de Jesus Cristo, se Jesus Cristo de facto é Deus com o Pai ou é apenas uma espécie de filho adotivo. Quer dizer, tudo isso foram questões que hoje para nós são evidentes, mas que no início da Igreja foram definidas muito, não vou dizer à porrada, mas de facto deram uma confusão muito grande e discussões muito acesas no início da Igreja. E foi preciso definir, afinal, qual é que é a verdadeira fé cristã. Em que é que acreditamos, afinal? Porque lá está, na Sagrada Escritura está tudo, mas às vezes é preciso atualizar esse tudo e saber definir, afinal, o que é que esse tudo significa. E, portanto, não quer dizer que Nossa Senhora não tenha sido sempre a Mãe de Deus, é claro que foi, mas quando surge uma dúvida sobre isso, então é preciso esclarecê-la. E, portanto, todos os concílios, sobretudo os primeiros, mas depois, ou sempre ao longo da história da Igreja, sempre partiram dessa luta pela definição daquilo que é a verdadeira fé. Qual é, em que é que de facto acreditamos? No caso do Concílio Vaticano II, isso não aconteceu. não houve propriamente um grande erro, fosse preciso condenar, não foi espicaçado propriamente por nenhuma heresia. Se bem que havia ideologias que começaram a dominar o mundo e até a entrar na Igreja, em relação às quais era preciso que a Igreja se distanciasse. Mas foi aquilo a que se costuma chamar um concílio pastoral, ou seja, um concílio virado para atualizar aquilo que é a presença e a ação da Igreja no mundo atual e a forma de evangelizar nos tempos atuais. E, portanto, teve uma preocupação, sobretudo, pastoral, mais do que doutrinal. Isso é verdade, de facto. Padre Orlando, João XXIII, quando fez o anúncio deste concílio, tinha sido escrutinado para Papa há menos de 3 meses. Ele tinha sucedido a Pio XII. Parece-lhe que foi um ato de coragem ou não? Um Papa há menos de 3 meses, portanto, anunciaram um novo concílio? E ainda bem que teve essa coragem, porque ele também duraria pouco mais tempo sobre esta terra, não é? Sim, um ato de coragem foi, e creio que até não terá sido assim muito bem compreendido ou aceito por muitas pessoas, mesmo ao nível da alta hierarquia da Igreja, nas proximidades, o clero assim próximo do Papa, não creio que muitos terão torcido o nariz ou olhado com certa desconfiança para esta iniciativa. Muitos não veriam bem a necessidade de um concílio. Foi um ato de coragem, com certeza, e foi um ato de quem viu que era necessário a Igreja rever a sua atitude e a forma como estava presente e a visão que tinha de si própria também. E, aliás, ele sempre disse que isto tinha sido inspiração do Espírito Santo ao anunciar este concílio. E, de facto, pelos assuntos tratados, nós hoje vemos com toda a clareza que, de facto, foi uma coisa bem-vinda. Houve até quem dissesse que este concílio foi um novo Pentecostes para os dias de hoje. O que é que lhe parece? Todos os concílios o serão, no seu tempo. Foi um novo Pentecostes, de facto, foi por esta analogia de estarem os apóstolos dos tempos atuais, que são os nossos bispos, estarem assim os apóstolos reunidos, e o facto de se ter decidido coisas importantes sem se cair em coisas que às vezes não são tão importantes e que não teriam tanto interesse, isso manifesta que, de facto, houve a ação do Espírito Santo no concílio, em abundância. Faça luz onde há em grande demais. Cidades inteiras nascem a partir daí. Violentam, enlouquecem ou me fazem dormir. Adoecem, curam ou me dão limites. Vá com carinho no que vai dizer. Conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, com quem conversamos sobre o Concílio Vaticano II. No dia 11 de outubro de 2012, daqui por um mês aproximadamente, celebra-se o cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II em Roma. O Vaticano II foi convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI. Foi o 21º Concílio. Reuniu mais de 2 mil bispos e cardeais, tive a duração de 3 anos, para além de uma fase preparatória de mais 3 anos. Foi o concílio que mais legislou sobre problemas da sociedade, família, trabalho, paz e comunicação social. Bento XVI entendeu que o Concílio Vaticano II foi tão importante para o mundo que decidiu celebrar o cinquentenário da abertura do concílio, coincidindo com o sínodo dos bispos para a nova evangelização que se vai realizar em Roma, de 7 a 28 de outubro, e também sobre o ano da fé, que tem início 11 de outubro, com a duração de cerca de um ano. O Santo Padre diz que é necessário voltar a ler os documentos do Vaticano II para redescobrir a riqueza destes documentos, continua a interpelar a cada cristão e que se deve também estudar o Catecismo da Igreja Católica neste ano da fé. Padre Orlando, após o concílio, surgiram duas facções, uma minoria com pouca fé, que incluía os chamados padres progressistas e historiadores, que achavam que deviam mudar tudo e que estavam em contradição com o concílio, e também os teólogos, que pensavam de outra forma, portanto, e que eram pessoas com mais fé. Não sei se em concílios anteriores tem acontecido estes casos de aparecerem duas facções, embora uma minoritária e sem fé, mas neste caso aconteceu. E esta minoria, creio que durante muitos anos, acabou por fazer estragos na Igreja. O que é que lhe parece? Sim, é verdade. Há quem acuse o Concílio Vaticano II de ter sido uma ruína para a Igreja, porque pois desde o Concílio Vaticano II para cá que há menos prática cristã, que a fé se está a perder. Eu acho que isso não se deve ao Concílio, isso deve-se completamente a outras circunstâncias e formas de pensar que o mundo infunde e com o qual mina a Igreja. Não teve a ver com o concílio. Essas duas facções, eu diria até que há três facções. Há de facto uma facção com fé na Igreja e no Espírito Santo, que acolhe o concílio com boa vontade, e de facto creio que essa é de facto mesmo a maioria, felizmente, com mais consciência ou com menos consciência, a maioria dos cristãos acolheu e acolhe bem o concílio. Há de facto os padres progressistas, e não só padres, de facto os progressistas, que acham que o concílio não foi não causou assim tanta revolução como devia causar, que devia causar mais revolução, que deviam ter mudado ainda mais coisas, que isto não está bem assim. E há até ainda uma outra facção, que ainda não falámos aqui, que acha, se os progressistas acham que os chamados progressistas, eu não gosto de dizer progressistas, porque progressistas dá a ideia que o futuro está com eles, e que por aí é que é o caminho. Progressistas, progresso, não gosto muito de lhe usar esse nome, mas enfim, se calhar é o nome que temos para lhe chamar e foi o nome que ficou. Mas há uns progressistas que acham que o concílio ficou aquém daquilo que devia ficar, que devia ter feito muito mais transformações de outro tipo, que não o fez. E há também uma facção, chamemos-lhe conservadora, não sei, se calhar eu chamava-lhe mais lefebriana, que acha que o concílio foi mais além do que havia de ir, que houve transformações que foram feitas que não deviam ser feitas, que a missa devia continuar a ser em latim e que devia ser conservadas uma série de coisas que não foram, que foram alteradas. Mas de facto causou algum mal à Igreja essa facção anticoncílio, representada sobretudo por Lefebvre, e que veio a causar mesmo um cisma, portanto uma facção que se separou da Igreja Católica e que continua a manter hábitos e costumes de antes do concílio fora da Igreja, mas sobretudo causou e causa bastante mal esse progressismo ou então o esquerdismo na Igreja, que de facto é como semear sal num campo de trigo, num campo de cultivo. De facto torna estéril a fé. Esses padres progressistas e historiadores às vezes têm muita tendência a tornarem-se sem fé. Da fé pouco sobra. São de facto amaldiçoados com a esterilidade, porque quando se quer tornar isto uma coisa muito da história, muito, acaba-se por se perder a fé, acaba por se tornar a Igreja mais uma instituição humana, acaba por perdendo-se muitas coisas tradicionais no bom sentido, que vem da tradição da Igreja. Por exemplo, a desvalorização da confissão é um dos sintomas desse esquerdismo que mina a Igreja. E quem diz da confissão diz de outros sacramentos, e afastando as pessoas da prática do domingo e dos sacramentos, e ao fim e ao cabo transformando a palavra de Deus numa palavra igual às outras, ou substituindo-a até. Por exemplo, nos tempos logo a seguir ao concílio, houve ali assim uns tempos malucos, que não digo que fossem por causa do concílio, embora aproveitassem a onda da renovação da Igreja de uma forma errada, em que, por exemplo, havia a mania de ler, por exemplo, passagens do Jornal do Dia nas orações, substituindo leituras da Palavra de Deus. Neste sentido que a Igreja, pois, está a acompanhar o mundo que a rodeia e tudo isso. Quer dizer, esta valorização errada desses aspectos veio a trazer muito mal à Igreja, mas continua hoje, embora tenham passado algumas dessas modas malucas, mas que foram de facto modas do tempo e que morreram e que hoje revelam até que ponto foram caducas, mas de facto esse esquerdismo na Igreja arruina porque faz perder a fé, desvaloriza coisas que são essenciais e que se conservaram, mas que eles catalogam de conservadorismo e de coisas bolarentas, e é preciso destruir isso para fazer uma coisa nova, que ao fim e ao cabo acaba por não darem nada de novo, acaba por darem esterilidade. Padre Orlando, quando as coisas são boas, normalmente têm contestação, e eu creio que aqui este grupo minoritário acabou por fazer o papel dos inimigos da Igreja. nisso que acabava de referir, no aspecto dos abusos, da criatividade e até do protagonismo. Eu recordo-me que há anos ouvi o seguinte: houve um sacerdote qualquer que entendeu meter uma fonte numa igreja. E então, quando ele estava a celebrar a missa, portanto, a bica, portanto, a água caía, portanto, e praticamente o que é que acontecia? Deixava de se ouvir as palavras que o sacerdote pronunciava e toda a gente se esfria com isto. Quer dizer, isto são disparates, são modas que vieram desse progressismo, mas houve outras coisas. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso, o caso dos sacrários. Foi um disparate também, porque o sacrário deve estar na parte central da igreja, não é? O que é que aconteceu? Foram meter sacrários em partes escondidas, se calhar debaixo de alguma escada. Portanto, houve assim muitos disparates. Eu penso que, portanto, embora Lutero tenha morrido há muitos anos, os protestantes sempre têm procurado, penso que, minar a cadeira de Pedro. E penso que também no aspecto do concílio, aqueles padres progressistas também de alguma forma quiseram entrar aí, procurando desvalorizar o que é sagrado e vindo com aquela desvalorização. Eu tenho aqui, por exemplo, o caso dos santos, que eles diziam que não, pronto, isto é doutrina protestante, que negavam a existência dos santos, negavam a existência do diabo. Portanto, aqui houve também, portanto, o aproveitamento da parte de alguns seguidores do protestantismo. Mas também não foi só isso, não é? Quer dizer, também as ideologias do leste, o nazismo, o fascismo, o comunismo, tudo isto contribuiu também de alguma forma para se intrometer e a gente sabe como estas coisas são. Portanto, às vezes é fácil espalhar o joio e depois dele estar espalhado, o que é que Jesus disse? Não, deixei crescer e não é fácil de facto às vezes tirá-lo, não é? Portanto, estas coisas às vezes não são fáceis. Mas pronto, foi assim. Houve uns anos de baralhação e hoje as coisas chegaram ao normal, embora em alguns países houve coisas que se calhar não tiveram mais remédio. Eu estou a pensar que em alguns países onde hoje praticamente o cristianismo desapareceu, os leigos foram quase clericalizados. Eu estou a pensar naqueles países, na Bélgica, na Holanda, portanto, se calhar influenciados por isto, aquilo acabou por praticamente desaparecer. Agora, que o Concílio Vaticano II foi uma coisa extraordinária e que teve também o anterior Papa, o Pio XII, como um líder extraordinário, isso não há dúvida nenhuma, porque Pio XII foi também um grande Papa. E muito, muito do concílio tem influência de Pio XII, mais de 1000 referências ao pontificado de Pio XII foram feitas durante estes 3 anos de concílio, e isto significa bem, portanto, que aqui não houve um corte com o anterior, mas não, pelo contrário, houve uma continuidade e essa continuidade, portanto, mantém-se. Já que fala de Pio XII e desse homem extraordinário que foi Pio XII, creio que é de fazer aqui uma referência, porque se calhar muitas pessoas não têm noção ou não conhecem, ou as mais velhas se calhar lembram-se vagamente, mas não está muito divulgado esse grande homem que foi Pio XII. E de facto, nós, ao olharmos e ao lermos documentos de Pio XII e mensagens de Pio XII e certa legislação de Pio XII, nós sabemos que aquilo é anterior ao concílio, imediatamente anterior ao concílio. Houve depois apenas aqueles 3 meses de pontificado do Papa seguinte, João XXIII, para que fosse então anunciado o concílio e a preparação, mas nós às vezes olhamos para documentos de Pio XII e admiramos-nos. Então, mas isto é anterior ao concílio? É que, ao olhar, pensamos, isto é concílio Vaticano II. Ficamos com essa sensação quase que há ali um anacronismo, um corte no tempo, ou uma passagem secreta no tempo, porque, e isso prova que de facto a importância e o peso que teve e tem Pio XII e concretamente a importância que ele teve para o Concílio Vaticano II. Se calhar por isso ele é tão atacado, o Padre Orlando, o Pio XII. Então, mesmo agora, ainda muitos falou dos judeus e não sei o que mais, chamaram-no de político. Não sei, mas nada disso, não é? Tentam sempre arranjar alguma coisa para enfuscar a imagem dos grandes homens cristãos e dos grandes homens da Igreja. Mas, de facto, por exemplo, esta questão de estar atento aos sinais dos tempos e de estar em comunhão com o mundo atual e saber estar no mundo atual, nós olhamos para o pontificado de Pio XII e aquilo é só radiomensagens. Pio XII foi um Papa que falou imenso pela rádio. Muitas citações de Pio XII é radiomensagem de tal dia. Estamos a falar dos tempos áureos da rádio e, de facto, Pio XII falava na rádio assiduamente. Era alguém que usava os meios técnicos da época para passar a mensagem. E tudo isto tendo em conta que muita coragem teve ele num tempo difícil e durante a Segunda Guerra Mundial, num momento em que não se podia abrir o jogo e numa época em que não se podia, tudo o que se dissesse tinha que se dizer com toda a cautela. Portanto, virem agora dizer que aquele que esteve comprometido ou que teve... Não, fez aquilo que foi possível fazer e o melhor que foi possível fazer. E a nível de Igreja, por exemplo, restaurar a Vigília Pascal. Isto é admirável. A Vigília Pascal foi restaurada antes do concílio, antes da reforma que depois foi desencadeada pelo Concílio Vaticano II. Até, e as pessoas mais velhas recordam-se que antigamente pois não se podia comer carne na quaresma, mas no sábado santo de manhã, às 10 da manhã mais ou menos, tocava-se o sino, tocavam as aleluias, como diziam, e então aí já se podia comer carne. O que é que isto significa? Significa que até Pio XII, desde há muitos séculos atrás, até Pio XII, a Vigília Pascal era celebrada no sábado santo de manhã. Aquilo que deveria ser celebrado à noite, na noite de Páscoa, de sábado santo para domingo de Páscoa, e que é a celebração mais importante do ano, estava desvalorizada e transportada para sábado de manhã. Porquê? Porque, noutros séculos, em Roma, era muito perigoso andar, sair à rua de noite. As ruas estavam infestadas de ladrões e, por isso, achou-se por bem, na altura, passar a Vigília Pascal, celebrá-la de dia, celebrá-la na manhã de Sábado Santo. E isso manteve-se séculos, até Pio XII. E então punham-se panos pretos nas janelas da igreja para imitar como se fosse de noite. Quer dizer, isto hoje não tinha sentido. E, aliás, muitas pessoas têm conhecimento deste toque das aleluias, mas não estavam lá presentes na igreja. Iam à missa no domingo de Páscoa, mas não participavam na Vigília Pascal. Ouço pessoas antigas contarem-me que estavam na fazenda a trabalhar, então quando tocavam o sino já traziam a merendita com carne e já podiam comer carne. Quer dizer, não estavam na igreja, não se celebrava a Vigília Pascal. Ora, com Pio XII, a Vigília Pascal foi restaurada e foi posta novamente na noite da Páscoa, na noite que é para ser vivida. Antes do Vaticano II, antes da reforma litúrgica. Eu acho que isto é extraordinário. Isto só pode ser de um grande homem. É claro que, tal como disse há pouco, todas estas transformações, e esta até é anterior ao concílio, estas transformações têm mais de 50 anos, ainda não estão totalmente postas em prática. Quantos cristãos é que o Sr. Armando conhece que participam na Vigília Pascal? A Vigília Pascal é uma realidade desconhecida para a maioria dos católicos. As pessoas não sabem e muitas das que sabem não participam. E é a missa mais importante do ano. É a mãe de todas as vigílias e de todas as celebrações e de tudo. Então, a ideia que eu tenho, de facto, é que Pio XII realmente foi um grande Papa. Eu fiquei com a impressão de que ele

a declaração, creio que é Dignitatis Humanae, em dezembro de 1965. Toda a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa, de modo que ninguém seja impedido de agir de acordo com a sua consciência, em particular, publicamente, só ou associado com outros. Vemos hoje que, em muitos países e continentes, se pretende esquecer o que foi aprovado no Vaticano II sobre liberdade religiosa. Sente-se também, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que em muitos países, e nomeadamente até europeus... E até no nosso, para dizer a verdade. Sim, até no nosso, é verdade. Se procura de alguma forma fazer esquecer isto... Às vezes sob o pretexto da liberdade. Às vezes sob o pretexto da liberdade de expressão, tenta-se calar a liberdade de expressão da Igreja. Eu costumo dizer que nos tempos que correm, um padre ou qualquer outro cristão não pode chegar à soleira da porta da igreja e virar-se para a rua e bocejar, porque isso é considerado um grande atentado contra a liberdade religiosa e contra o Estado laico e contra a sociedade civil e tudo isso. De facto, é impressionante que uma pessoa não pode, como cristão, não pode expressar a sua opinião porque é logo catalogada de conservadora ou de bolarente dizendo-se que desrespeita a maneira de pensar dos outros. É uma coisa impressionante este ataque que há e este descaramento de se atacar em nome da liberdade de expressão da Igreja, atacar-se a própria liberdade, em nome da liberdade de expressão, atacar-se a liberdade de expressão da Igreja. Isto já... Sim, diga. Padre Orlando, muitas vezes eu penso que há quem se refugie nesta falta de liberdade, portanto, nesta falta de intolerância religiosa, com a desculpa de que os Estados são laicos. Mas, quer dizer, o Estado laico não tem nada a ver com isto, não é assim? O Estado laico tem obrigação, não é religioso, mas tem a obrigação de permitir a liberdade para todas as consciências, sejam elas... que sejam os cristãos, sejam judeus, sejam eles do Islão, quer dizer, portanto, aí... O Estado laico tinha a obrigação, mas era, já que pretende ser tão isento, tinha a obrigação, mas era de não promover campanhas antirreligiosas da forma como promove. O Estado laico tinha a obrigação, por exemplo, de aprovar manuais escolares que não tivessem as afirmações subrepetícias contra a fé que têm, porque é uma vergonha, é um escândalo, e não sei, ninguém fala disto, mas é vergonhoso. Os nossos jovens andam na escola com os manuais que os pais lhes pagam a todo o custo e que são obrigados a pagar-lhes, e anda com esses manuais aprovados pelo Ministério, anda a ser-lhes feita uma lavagem cerebral contra a Igreja e contra a fé. Manuais de História, manuais de Ciências, manuais de Filosofia, praticamente em todas as áreas, desde o científico ao natural às humanidades, os manuais andam um pouco, todos eles, minados. E acho que isto é uma vergonha e é uma falta de respeito para com isto, sim, uma falta de respeito para com a liberdade religiosa e para com aquilo que as outras pessoas pensam. E eu não vejo ninguém a falar disto, está tudo calado. Ninguém fala, não vejo ninguém falar sobre este assunto, mas os manuais escolares são perversíssimos. Os manuais escolares que temos, desde os exemplos que dão à forma como contam a história, está tudo feito de forma a denegrir a Igreja e a afastar as pessoas da fé e a catalogar a Igreja como o pior mal e o pior veneno que existe. Isto é real e ninguém está acordado para esta realidade. E os nossos jovens estão a sofrer uma lavagem cerebral feita pelo Estado e através dos manuais que são aprovados. Padre Orlando, eu ainda voltava mais uma vez ao Papa João Paulo II, Há pouco começámos a falar dele. O padre Orlando, naquela altura, pronto, hoje ainda é muito jovem, mas certamente terá conhecimento disto. Mas o João Paulo II, portanto, naquela altura, bispo de Cracóvia, sobressaía pela sua capacidade fora do lugar. Ele, ao mesmo tempo que ouvia, ele escrevia um livro e falava com uma facilidade em latim que impressionava cardeais. Portanto, era qualquer coisa, portanto, com uma capacidade fora de vulgar. É possível que tenha sido este concílio que o tenha empurrado em boa hora para Papa. O que é que lhe parece? Sim, talvez, porque lá está, ele estava atrás da cortina de ferro. Como disse, e bem, como disse o Sr. Armando, muito bem, ele, como poucos, sabia o que era não ter liberdade religiosa. E de facto foi o concílio que o tornou conhecido e que no fundo abriu o mundo para aquele homem admirável que ele era e cheio de inspiração divina e de capacidade humana. Foi com certeza o concílio que contribuiu em grande parte para que ele fosse assim conhecido e pudesse mais tarde ser eleito. Se tudo isso o Espírito Santo se serve, estou certo. Palavras que disseste e já não dizes, palavras como um sol que me queimava, olhar louco de um vento que soprava, em olhos que eram meus e mais felizes. Palavras que disseste e que diziam, segredos que eram lentas madrugadas, promessas imperfeitas murmuradas, enquanto os nossos beijos permitiam, promessas imperfeitas murmuradas, enquanto os nossos beijos permitiam, palavras que dizias sem sentir, sem as quereres, mas só porque eram elas que trazia a calma das estrelas à noite que assomava, à noite que assomava o meu ouvido. Palavras que não dizes nem são tu, que morreram, que em ti já não existem, que são minhas, só minhas, pois persistem na memória que arrasto pelas ruas. Palavras que disseste e que dizia, segredos que eram lentas madrugadas, peças imperfeitas murmuradas, enquanto os nossos beijos permitiam. Promessas imperfeitas murmuradas, enquanto os nossos beijos permitiam. Palavras que dizias sem sentir, sem as quereres, mas só porque eram elas que traziam a calma das estrelas à noite que assomava, à noite que assomava o meu ouvido. Palavras que não dizes nem são tuas, que morreram, que em ti já não existem, que são minhas, só minhas, pois persistem na memória que arrasto pelas ruas, que são minhas, só minhas, pois persistem na memória que arrasto pelas ruas. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, com quem estamos a conversar sobre o Concílio Vaticano II. Estamos a entrar na parte final e vamos ficar mais um bocadito à conversa. Sr. Padre Orlando, a Conferência Episcopal Portuguesa disse que se não renovamos a nossa fé, se não aprofundamos, que a fé degenera num adorno espiritualista e as práticas religiosas não passam de rituais sem alma e sem coração. Sente que isto já está a acontecer ou não? Claro, e até lhe digo o que é que acontece a seguir. É as pessoas tornarem-se cristãos não praticantes. E até lhe digo o que é que acontece a seguir a isso. É as pessoas, como a fé já não lhes diz nada, porque tornou-se apenas o tal adorno espiritualista, e sem importância na sua vida prática e nas decisões que tomam todos os dias. E como deixaram de ser praticantes, por sua vez não vão conseguir transmitir aos seus filhos a fé, porque não a têm. O que é uma pena, não é? Exatamente. É um crime. Eu sinto isso, oh, Padre Rondeiro, não lhe quero tirar a palavra, mas eu, sabe que eu sinto isso. Eu vejo às vezes as crianças, portanto, tão lindas, tão belas, que brincam, que saltam, mas falta-lhes depois. E pronto, e que os pais lhe dão cultura, e é ótimo, mas falta-lhes aquela parte que nem era preciso ser ensinada. Era aquela parte com o testemunho de casa. Exatamente. E eles aprendiam. Porque eu continuo a dizer, não é preciso ensinar aos filhos os Pais Nossos nem as Ave Marias, basta que os pais rezem e se rezarem alto em família. As crianças aprendem logo. É isso tudo. E eu acho que isto é um crime que de facto os pais fazem, e penso também que um dia, enfim, terão que dar contas também desta omissão grave, porque se eles não transmitem isso aos filhos, é óbvio que os filhos depois não vão transmitir isso aos netos, não é? Eu digo sempre isso nas reuniões de preparação para o batismo, em que lhe chama a atenção aos pais e aos padrinhos também, se bem que nós sabemos que na prática sabemos bem que, pronto, enfim, os padrinhos são escolhidos por razões afetivas e depois acabam por até nem ter grande importância na educação cristã da criança, infelizmente ao contrário daquilo que é a razão de ser do ser padrinho. Mas eu digo-lhes precisamente isso, quando falo e analisando com eles o ritual da celebração, do batismo, ao falar da entrega da vela acesa e aquela oração, oração não, aquelas palavras que o sacerdote no ritual dirige aos pais: a vós, pais e padrinhos, confio o encargo de velar por esta luz. Porque eu costumo dizer-lhes sempre que aquela vela representa a nossa fé. Porque a fé, tal como uma chama, precisa de ser alimentada para não se apagar. Tal como a chama, se lhe faltar o combustível ou se lhe faltar o oxigênio, pode começar a esmorecer, e até corre o risco de se apagar. Também a nossa fé pode começar, se não for alimentada, todos pela oração pessoal todos os dias. Pela oração comunitária, pelo menos ao domingo, quanto mais não seja. Pelos sacramentos. Pela palavra de Deus que ouvimos ou que lemos e pela qual nos deixamos incomodar e transformar a nossa vida. Sem estes alimentos, a fé começa, tal como uma chama, sem combustível ou sem oxigênio, começa a esmorecer e corre mesmo o risco de desaparecer mesmo, de se apagar. E, portanto, eu digo-lhes sempre e chamo-lhes a atenção para isto, que enquanto o vosso filho, a vossa filha, não tiver consciência e responsabilidade para ele próprio alimentar a sua fé, são vocês que têm a obrigação e assumem o compromisso de não deixar que esta chama se apague. Orlando, eu ainda volto à Conferência Episcopal Portuguesa. No fundo, a questão que estou a colocar é quase... É muito semelhante à anterior. A Conferência Episcopal Portuguesa fala dos documentos do Concílio e do Catecismo da Igreja Católica e diz que não basta concordarmos com os documentos, que é preciso pô-los em prática, porque depois a riqueza está no que depois nós recebemos. É preciso que a nossa fé encarne num estilo de vida que se está. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isto são palavras da Conferência Episcopal Portuguesa. Não sei se isto lhe merece, algum comentário, se não. No fundo, o Padre tinha falado também já nisto, mas pronto. É a tal questão de até que ponto, e isto é muito falado a nível de quem se preocupa com a pastoral e de quem reflete estas questões, padres e leigos, isto é muito falado, que a fé está cada vez menos a ter importância nas decisões práticas do dia-a-dia. Nas opções, naquilo que tem o primeiro lugar, naquilo que escolho, nas maneiras como eu penso, como eu falo, como eu ajo no meu dia-a-dia, na escolha que faço em cada momento, a fé não está a ter aquela influência que devia ter. E por isso esses documentos precisam não só de ser lidos, mas precisam de ser então encarnados no dia-a-dia. E isto é muito difícil quando a fé está a ser a tal fé sem alma e sem coração de que falam os bispos da nossa Conferência Episcopal, porque não é renovada todos os dias, porque não há esforço por aprofundamento do que se conhece da fé e não só conhecer, mas também não há esforço por renovar a nossa vida com Deus, a nossa experiência, o nosso contacto com Deus pela leitura da sua palavra, pela oração, pelos sacramentos, pela missa do domingo, isso não está a entrar. E então a fé torna-se também uma coisa sem alma e sem coração, porque é vivida ou só pela festa, ou só quando me apetece. Encontramos muitas pessoas a dizer: ai, eu sou católico e não sei o quê, mas eu não sou praticante, eu vou à igreja quando me apetece ou quando eu acho que preciso. Isso é tal fé sem alma e sem coração, que não tem depois nenhuma influência na maneira como eu escolho viver o meu dia-a-dia. E por isso temos este desfasamento tão grande, este fosso tão abissal entre a fé que se diz ter mas que se não tem e aquilo que a fé diz e que depois se concretiza no dia-a-dia. Eu já anunciei, portanto, o Vaticano II vai ser celebrado o seu cinquentenário em Roma, na altura do Sínodo dos Bispos. No entanto, a Conferência Episcopal Portuguesa também não vai ficar sem fazer nada. Vai comemorar em Fátima, no dia 13 de outubro, o cinquentenário da abertura do Concílio. Eu refiro isto, enfim, para aqueles que nos escutam, se não sabem, ficam a saber, e se calhar seria bom que muitas pessoas fossem em Fátima nesse dia, porque, pronto, de alguma forma também se abana o concílio, aqueles que forem em Fátima certamente irão mais entusiasmados, e isso pode também ser bom para todos nós. Deus queira. Sr. Padre Orlando, o tempo vai andando e eu não sei se é a última questão que lhe vou colocar. O Papa disse que a fé é por vezes posta em dúvida por uma mentalidade que pretende pôr a ciência em oposição à fé. Quer comentar? Esse é um dos tais pontos em que os tais manuais escolares que fazem a lavagem cerebral aos nossos jovens, é um dos tais pontos em que isso é prato forte, tentar transmitir aos jovens que de facto a ciência tem a verdade, e tem, não vamos dizer que não tem, mas a tentar fazê-los acreditar que a Igreja nega aquilo que é verdade segundo a ciência, e tentar fazê-los acreditar que a fé e a ciência estão em oposição drástica, sendo que a ciência é que é a verdadeira e, portanto, a fé é que é a falsa. E tentar passar para os jovens que, por exemplo, a Igreja continua a ensinar ingenuamente aquilo que vem na Bíblia, quando a ciência já está a anos-luz de tudo isso. A Bassenha, no mesmo sentido, e quem dá a fé dá também a ciência. Padre Orlando, eu cortei, mas vou colocar, agora é que lhe vou colocar mesmo a última questão. Para si, como sacerdote, como padre, parece-lhe que esta comemoração dos 50 anos do Concílio, integrado no ano da fé, e o próprio ano da fé, poderá proporcionar uma nova renovação espiritual e pastoral à Igreja, ou não? Qual é o sentido? Eu acho que é a conjugação perfeita. Não podia ser melhor. 50 anos do Concílio com ano da fé é mesmo aquilo que estávamos a precisar para o nosso mundo atual. No fundo, a fé é o mais essencial para nós. E quer dizer, eu acho que ninguém tem bem a ideia do que é a fé. Poucas pessoas sabem o que é realmente ter fé, o que é essencial na fé. A tal mentalidade esquerdista que tem procurado minar o Concílio e a Igreja daí para cá não tem esse sentido. E o mundo atual e a falta de formação das pessoas não tem esse sentido. E os que promovem a falta de liberdade religiosa também não têm esse sentido. Mas a fé, saber aquilo que é importante para nós, vivê-lo e saber que isso não é só um viver moral, perceber que ter fé é diferente de ter valores, ou melhor, não é diferente, é mais do que ter valores, porque valores que não tem fé também pode ter valores, conjugar isso com o Vaticano II, com aquilo que é essencial para a renovação da Igreja, é a conjugação perfeita e certamente que vai no coração de muitas pessoas, talvez não tantas como gostaríamos, mas isso também depende de nós, criar essa renovação espiritual. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.